após a aeronave da Azul liberar o seu eixo de procedimento de pushback, inicie em coordenação com a equipe de solo e chame táxi. Ok, após o Azul, vai iniciar em coordenação com a solo, precisará para o táxi, 6201. Obrigado, 2224, bom trabalho. Solo 44, direita 21, décimo 9, solo liberado, bem-vindo. Direita 219, carregado. E mantém esse tipo de coisa. Mano, 6748, identifique 2000 Duna 1015 no ajuste em ponto de estabilidade. Identificou 2000 Duna, reportará estabilizado o SF-6748. Inicia de imediato. Autorizado, chame táxi. Câmara para o táxi, na TMML. Táxi, Xané 6201, com PAB de 73, 13:30, alterna com fim. Sente, o 6201, só um instante para o táxi. Aguardando, 6201. Oceané 6201, táxi lentamente pelo pátio e mantenha a posição através do gate 612. Ok, táxi lento até através do 612, Oceané 6201. Tem condição de utilizar o táxi? Grande, Oxiné 6201, continue o táxi em frente pelo pátio e observe a aeronave da TAM que está no através do gate 3, o senhor vai seguir a mesma devido à interdição da Taxiway Alpha após a Juliette. Siga a aeronave da TAM à sua frente, via Índia, e no ponto de espera da 10, torre 11895 e o ajuste é 1015. Que grato, vai seguir o TAM, Pátio Índia, ponte pelo 1895, 1500, grato, boa. Confere, vigilância 3858. Vigilância 3858. Sente, voo no 604, mantenha a posição antes da Juliette e assim que a aeronave da Avianca, ao Xené, taxiar mais à frente, está autorizado a prosseguir para o gate 8. Sente, após a aeronave da Avianca iniciar o táxi, está autorizado a prosseguir para o 08. Seu perfil da Dael Leda. Autorizado Leda, da presente. Autorizou Leda, direto, obrigado. Tá 3662, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 11895 e o ajuste é 1015. 11895, ponto de espera, obrigado, tá 3662. Controle, tá 3858, poderia coordenar a proa de Proti? Agora! Obrigado! Boa noite, TAM 3152, nível 350 para Maceió. 352, só um minuto, Maceió. 6130 com 10. Gente, liga a Lélio, fala o TAM 3662. Prisão 52, até aprovado 330, era 6 que é coordenada 35. 330, copiamos. Autorizado, Maceió 330, rota Pereira 58, decolada 10, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju, 5105, transponder, controle 199.8. 330, rota Pereira 58 para Maceió, decolada 10, Pucajamo, Aracaju, o transponder 5105, 1098, 3152. Depois eu me mantém. Controle 3152 no posição box. Chega quando pronto para o push acionar. Tá lá. Azul 4071 cruzou 100, autoriza a bridge. Coordenar para o centro, Azul, no quarto. Informador, boa noite, eu chamei a minha 303, descendo para o 160 na proa de Alagoinhas, informação aí. Oxi, Xener 6303, desça via para 2000 pés, o ajuste em Salvador no 015, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés, ajustado no 015, descendo via. É, vamos subir na sequência, Xener? Primeiro. Primeirão? Afirmo. A senhora autorizaria uma proa de tipo de aguarde, Xener. 4071, agora com o centro. Do tipo externo. Mensagem do 4071. Confirme? Confirma a mensagem pro 4071 Salvador. Reporte nacional. Correção, 4071 no centro Recife. Não, não, sim. 1251, 13325, direto bridge. Viu 4071. Dois decolado agora, 5-5, controle 1-9, decimal 8, transfere, por favor. 198, obrigado. O Dan 3858, chama o centro Recife agora, 1-2-6, decimal 8-5. 2-6-8-5, Dan 3858. Azul 4071, direto bridge, chama Recife agora, 1-2-5, decimal 1, coteja. 251 não está recebendo, pode dar outra alternada? Afirmo, 33 decimal 25 a secundária. 33 25 secundária, obrigado. Mais. Botar 3662, transfere. 3662, 370, subir, mantenha a saída PUCA, contato radar na decolagem. PUCA, 370. Projeto 6748, autorizado, chama a torre no 8 decimal 95, continue na aproximação, complete final. Torre 1895, boa noite. Oi, Xenai 6313, vetor para final ILSX2 da pista no 0, curva esquerda, proa 210, limite nesta proa, localizador. Após através da posição pelô, descida para 2000 pés autorizado, ajustado no 0 no centro. Proa 210, pela esquerda, limitado localizador, através de pelô, autorizado 290. Pista livre, pouso autorizado, sem entrada com 10. Livre pouso 90, web 6748. 201, decolada agora, 57, controle 1598, transfere, bom voo. Isso, 98, grato. Boa noite. O Xané 62 e a Luana, boa. Decola, solicita da presente proa de Dael. 6201, direto da El, contato radar decolagem, subal 360. Direto da El para 360, o Xené 6201, grato. Salvador, muito boa noite, Luna 405, sente a informação aí. Gente, aguardo coordenação Brasília, 405. Recordo. Táxi, Oceanera, 6310, 165 a bordo, 3:40, Salvador. Oceanera 6201, restrito ao nível 340 pelo Centro Recife, chame o mesmo agora, 125.1, alterno 33.25. Ok, 125.1, alterno 3325, Oceanera 6201, grato, boa noite. Boa noite, está restrito ao 340, entende? Entende, 340 restrito, 6201, boa. É, 48. Duna, o fim do interceptar meios próprios. Duna, autorizado. De Duna, 6303, grato. Outra 3662, poderia voar de disparo Aracaju? 3662, aguarde coordenação com Recife. 48 Web, personal. Gente, Web, táxi Alfa e mantém-se da Juliette. Alfa, mantém-se da Juliette, 6748. Chame agora Recife, coordene com o centro proa de Aracaju, frequência no 26.85, alterno 25.45. 2.400, obrigado. 748, prossiga via Juliette, portão 3. Salvador, boa noite, Militão. Outra 663, não quero estar no primeiro. É 310, ingresso de decolagem, o vento 150 com 10. Com a frente, visagem autorizado, reportar estabilizado, o Xané 63, o 3, obrigado. Controle 198, transponder 5102. 360 autorizado, abertura 17, gole ofício, controle 1980, 5102, transponder, voo 1405. Reto, a torre na frequência 1895, reporte pronto. 1895, vai reportar, voo 405. Juno 52, pushback, acionamento. Confirme. Esqueceu o seu push? Tá, 31 52, gate 9, pushback, acionamento. Autorizado, reporta táxi. Reportará táxi 31 52. Salvador, gol no 889 para o pushback acionamento, está no mesmo dia. No 889, autorizado, meia dúzia, reporta táxi. Autorizado, é reporta táxi, no 889. Setor localizador e o glide visual com campo, Xaner 6303. Prossiga com a torre, no 8 decimal meio, Xaner 6303. 1862, obrigado pelo encurtamento aí, senhora. Nada. Torre Salvador, muito boa noite, Xaner 6303, no INS visual em baixo trabalho. 5822. Bom trabalho, senhor. Sino 2. Tá aguardando o pulinho 2, né? 63110. Oxiana 6310 Salvador, suba ao nível 350, contato radar na decolagem. 350, contato é radar, curva esquerda direto Puca ou Aracaju, coordenando com o centro recife, senhorita. Afirmativo, aguarde aí. Afirmativo, então, pode voar Puca? Puca inicialmente. Puca inicialmente, aguardando a proa direto de Aracaju e agradecendo bastante. Oceanair 6310, está restrito ao nível de voo 310 pelo centro Recife, autorizado direto a Aracaju. 310 restrito direto a Aracaju, agradecendo bastante, galera. E devido à interdição da Índia, todos os tráfegos estão saindo pela Índia. A Alfa está interditada entre a Índia e a Juliette. Estou com dois tráfegos acionados, estou aguardando eles saírem no pátio para o senhor puxar. Direito 208, direito 219. Direito 219, obrigado. Daqui a pouco a gente vai conferir de novo. Campinas com 3 horas e 45. 89, Juliette, correção. Índia, pátio, Índia Alfa, o ajuste é 1015, 1895. No ponto de espera. Índia, pátio, Alfa, ponto de espera 295, ou 1889. Solo, boa. Oceanair 6303, pista livre na Alfa. 6303, Alfa e mantente da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6303. Zona 52, 179 a bordo, alternando Aracaju, 1h50 para o táxi. Confirme só o PB do tá? 3152, 179 a bordo, Aracaju, 1h50. 179, via Pátio Índia Alfa, 1895, quanto espera, bom voo. Pátio Índia Alfa, obrigado, uma boa. É confirmando, 698, 3845. Confirma a frequência tua, é 3895. 3852, você confirmar a frequência da tua, é 3895. 1895. Muito obrigado, senhor. Boa semana. Bom voo. Solo voo 1405 para puxa. E acionamento no gate 5. 405, aguarde puxa no 5. A sua escuta. Da Juliette 6303. 6303, mantém antes da Juliette. Mantém. Ingresso de decolagem, o vento 130 com 8. Já na posição, aguardando o push. Gente. Poxa, né? Prossiga via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 6. 57, correção, 5827, após o Airbus da Oceané parquear no 1, autorizado a iniciar o seu push. Está autorizado após a passagem do Oceané, 5827. Voo no 405, após o Oceané que está ingressando no pátio, autorizado a iniciar no 5. Gente, após o Ocean, vai iniciar no 405. 5845, grato, uma boa noite. Boa.